eu consegui o poder. Mas o maldito invejoso rei Dander me expulsou e retomou o poder. Mas a vingança é um prato que se come frio. Mas a vingança é um prato que se come frio. Os três filhos deles são gays e ele não tem herdeiros válidos. A dinastia dele acabou. Ele se ferrou. Vou voltar a ser o rei e com isso eu me vingarei.